Tanto, Ivana 78, completo sinal do LS, chame torre 1 no 8, decimal 95. 295, boa. Sorry, boa noite, Santa 3178, sinal do LS, X-ray down no 0. Tráfico avistado, vento é calmo, pouso autorizado, check-in. Pouso autorizado, TAM 3178. Agora, vai estar travado. Salvador, boa noite, Azul 5001, no ponto de espera da 0. Azul 5001, tráfego na final, após a passagem, leve e mantenha. Após a passagem do tráfego, a gente mantém 5001. Salvador, boa noite, eu também, 2 no 2, tem informação de antes. Sinal LA2 no 2, acione identificação, desça nível de voo 050, voe direto e TAP. Mode TAP, nível 050, gráfico, eu também, 2 no 2. General 9973, chame centro Recife, em 128 decimal 35, caso negativo, 123 decimal 8. Recife 1235, 1288 alternado federal, 1268 alternado federal, 9963. Direita, via Foxtrot 121, décima 9. Via Foxtrot 121, décima 9, 78. Boa. Calma, pitando zero, decolagem cruzada, altitude 10, 7017. Vem decolagem, dando zero, 500. 1-5972, boa noite, aliás, e manter 5-0. Pronto. Do 4959, boa noite, após o 27 Rio, aliás, manter. Inicialmente manter a presente posição. Após a rolagem do Rio, aliás, manter. Azul 4959. Rio 5972, vento calmo, altitude 1017, decolagem cruzada. Iniciar para ingresso da 10 azul 4959. 4959, aliás, manter a 5-0. Aliás, manter a 10 azul 4959. Autorizado o final do procedimento ILS que foi da opção 0, informe estabilizando. Voltará estabilizado o final ILS, final 10-6212. O 5001 autorizado voar direto morte, vai. Rio 5972, agora 35, controle 120, décimo 8, boiagem. 208, bota mais. 14959, variável 29, 1017, decolagem autorizada. Autorizado, decolagem da 10, 1017, azul 4959. E Salvador Rio, 5972, colado na sua. Rio 5972, contato a rodada da colagem, sob aviação voo 1, para nível de voo 360. Aviação voo 360, a possibilidade de voar direto posição Leda? Rio 5972, veja a opção voo. direto, Sambo, né? Oi, Salvador, boa noite, 2774, ponto espera pronto. O 2774 azul, aliás, eu manter a pista dela. Ali mantém o 90, 2774. Azul 5495 da Cláudia 38, controle aí, 12, 0,8. 12, 0,8, obrigado, uma boa noite. Aliás. Controle Salvador, uma boa noite, é o Azul 4959 no perfil da Coral 1 Bravo. Azul 4959, contato Fernando da Colagem, submantém nível 140, vem direto Coral. Dá pra gente direto Coral, Azul 4959. Quadra 440, controle 1090, decimal 8. 208, controle, obrigado. Boa. Testar 3432. Salvador, boa noite, Azul 2774. Azul 2774, boa noite, contato Renan Decolagem, sobrevia Coral 1 no Bravo para nível de voo no 60. Via Coral no Bravo para o 60, 2774. 162 complexo na bilhete X-Ray, chame Torre, em 198, decimal 95. 295, boa noite. Boa noite, 6212, você escuta. Dois no dois, tráfego avistado, checo trem de pouso, vento variável 29, altímetro 017, pouso autorizado. Pouso autorizado, embaixo travado, 6212. Dois, chame Recife, em 128, decimal 35, caso negativo, 123, decimal 8. 972, centro Recife, 2835, alterna 268, monta mais. Alô. Como possível informador, o ideal para a Raíra? Aguarde. O ideal para a Raíra é 220. Autorizado, vai direto Raíra. Direto Raíra ou 2774? Pistão no zero, autorizado aliás e manter. Autorizado aliás e manter. Azul 4959, com fim razão de subida? 19. 219, boa. 810. 810? Firmo. Sim. Autorizado, 1974, vento calmo, 1017 notícias. Azul 2774. 2774, escuta. Tem condições de atingir o nível de voo no 60 a 60 milhas de Salvador? Guarde. Ativo 2774. Sim, Charlie 2774. Controle 1, 2, 0, 8, bom trabalho, muito obrigado. Controle Salvador, boa noite, Rio 5974, agora não se escolha. Rio 5974, contato com a dana de decolagem, via saída São Vuno, submantém nível de voo 340. São Vuno 340, Rio 5974, muito obrigado. Rio 74, tráfego que o precede para Ilhéu, 12 horas, 9 milhas, passando nível de voo 25 para 1940 ou fator 172, mesmo rumo. Ciente, 2774, visual. Boa noite, eu vou no 1134, mando espera da 1-0. Noite, chegou 1-1-3-4, pistão 0, autorizado alinhar decolar, vento calma, ajuste ao título 0-1-7. Autorizado alinhar e decolar 1-0, bono 1-3-4. 4959 com Rio Verde Alto, Rio Cause. Autoriza o NEP do Azul 4959. Qual que é a prova para a IUCOV, Azul 4959? Dois de Salvador, boa noite, 354, boa noite. Boa noite, 354, via chegada Bom Médio 1, desça para o nível de voo 080, ajuste na 097. 080, desce via Bom Médio 1, na 097, boa noite, 354. 230 para a IUCOV, Azul 4959. Azul 4959, sim, Tireza autorizou e o COV, tem condições de voar e o COV? Negativo, a possibilidade de voar e o MEP, senhor? Sim, já pode fazer a sua manter o perfil de saída. Outra posição, senhor. Azul 4959. Controle, Salvador, o Rio 5974 da presente, poderia voar DND? E o 5974 mantém o perfil de saída, tráfego 2 horas, 17 milhas, rumo sudoeste, passa nível de voo no 30 para nível de voo no 60, alfa 172. Sente, Rio 5974. Esquadra 453, chama o controle agora, frequência 120, decimal 8. 1208, obrigado e boa noite, bom nome, 34. Boa. Salvador, boa noite, bom no 134. Bom no 134, contato radar na decolagem, via saída Puca, subiu, mantém o nível de voo 350. 350, autoriza voar na proa de Jamo? Autorizado Jamo, gol no 134. Jamo, obrigado, gol no 134. Azul 4959, autorizar direto e o NEP. Autorizado e o NEP para o Azul 4959. Controle Salvador, o gol 1134. Gol 1134, prossiga. Quando possível, você tenta coordenar pra gente, por gentileza, o 390 direto para Maceió? Sim, já posso coordenar com o Centro Recife. Gol 1723, via chegada Bonf, desça para o nível de voo 090, ajuste na 097. Gol no 1134, submanter nível de voo 310, autorizado direto Maceió. 310, direto Maceió, obrigado. E o 5974, chama Centro Recife, frequência 128, decimal 35, alterna 123, decimal 8. 12835, 1238, muito obrigado, bom trabalho. Igualmente, bom voo. Graças, querido. Azul 4959, está a 58 minutos do oeste do BR Salvador, serviço radar encerrado, mantém o nível de voo no 40, sob controle ideal, frequência no 20.1. Dois, bom voo. O 354 é autorizado direto Duna, desça para o nível de voo 050. Direto Duna 050, bora 354. Duna 723, autorizado descer para o nível de voo 060. 060 já autorizado, bora 723. Boa noite, está 3031-52, transfere autorizado até 150. São 3152, via chegada por médio 1, desça para o nível de voo 070, ajuste no 097. Via Volmag 1070, o ajuste no 097, está 3152. Azul 2774, 57 minutos do oeste do BR de Salvador, serviço radar encerrado, mantém o nível de voo no 60, chama o controle Ilhéus, frequência no 20, desce na 1. No 60, chama Ilhéus 201, 2774, obrigado. O 1134, chame centro Recife, frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 12685, alterna 12545, obrigado e bom, voo 1134. Boa noite. Salvador, boa noite, voo 1098, informação, Yanni. Voo 1098, via chegada Bomé de 1, desça para o nível de voo 080, ajuste no 097. É de 1080, 1097, 1098. Uma 354, desça para 2000 pés, tem restrições, ajuste no 017, autorizado final do procedimento ILS Freight, a pista no 0 é bom estabilizado. 2017 é bom estabilizar, agora 354. 723, autorizado desça para 4000 pés, tem restrições. Está autorizado 4000 pés, espera as restrições, agora 723. São 3152, autorizado descer para o nível de voo 050. 050, 3152. Hotel 354, confirmou a cidade indicada? 240. Sim. Lima Hotel 23, confirmou a cidade indicada? Está passando uma centena agora, redução para 2.09.1.7.23. Cono 723 e número 2 na aproximação, reduza para 2309. 70. Redução 2309, Cono 723. Cono 098, número 4 na aproximação, reduza para 2509. 2509, 098. Controle mais uma vez, boa noite, 3600, cruza 2000, 970. Controle 3600, boa noite, via chegada Bomédio 1, desça para o nível de voo 090, ajuste no 097. Bomédio 1, descendo 3090, com 17 no ajuste, 3600. Voadora? 3152, número 3 na aproximação, mantém o perfil de chegada. Mantém. Cono 098, autorizado a separar nível de voo 060. Até o 060, mas 098. A 3600, autorizado a o nível de voo 070, número 5 na aproximação, reduza para 2509. 070, reduzindo para 2509, são 3600. Se quiser, pode reduzir mais, são 3600. Mantenha inicialmente 2509, são 3600. Tráfico de processo na aproximação, 12 horas, 1 ou 4 milhas. 3700. Gol 1723, reduza para 2009. Redução 2009, 1723. Pisado, Golano 354. Golano 354, complete final do procedimento. Chamitor Salvador, frequência 118-295. 1295, boa noite. 723, desça para 2000 pés, autorizado o final do procedimento em LS Upgrade. Opção 1-0, reposta habilitada. Autoriza 2000 pés, procedimento em Upgrade, 1-0, 1-7-2-3. Tráfico avistado, cheque 3 de pouso, vento calmo, ajuste ao título 07, título 0, pouso autorizado. 17, livre pouso, bora, 354. Foi bom para interceptar a chegada, bom, repasse para a descida. Ajuste no 0, no 7. Tudo de bom para a chegada, bom, repasse para a descida, 17. Azul 723, redução para 1809. 1809, 1723. 3152, apertado. São 3152, ciente, reduza para 2009, autorizado descendo a 4000 pés. Reduzindo, desce a 4000, 3152. Bono 723, tráfico que o precede na aproximação, 6.8 milhas com 133 de ground speed, Boeing 737-800. 7.723, tá bom. Bono 098, autorizado para o nível de voo 050. Até o 050, no 098. 3600, autorizado para o nível de voo 060. 3152, reduza para 1809. 1809, 3152. No 723 estabilizado. Afirmativo, estabilizado no 723. No 723, complete sinal do procedimento, chame seu observador, frequência 118, decimal 95. 18, 95, no 723, tá bom. 3152, desça para 2000 pés, ajuste no 0, no 7, autorizado final do procedimento LS X-Ray. Opção no 0, reposta estabilizado. 2000, reposta estabilizado. Salvador, boa noite, Mono 723, 723, passando em DCR. Mono 723, sente do tráfico avistado, continua aproximação, ar de pista livre. Faz a autorização na 723, amor. Mono 098. Direita via Foxtrot, chama o solo 121, décimo 9. Direita, Foxtrot, 219, boa noite. Uma 098, quanto o voo indicada? 240, 098. Uma 098, reduza para 2009, tráfego que precede na aproximação, 10 milhas com 184 de ground speed em redução, é voo 320. Ok, 200, reduzindo, 098. 3600, sem restrições de altitude, autorizado desceu para 4000 pés. 4.000 Autorizado o procedimento, Bravo 1098. Aguarde, Bravo 1098. Isso inicialmente para 3 mil pés. Inicialmente 3 mil pés, 1098. Bravo 3152 estabilizado. Oi, Bravo. Aguarde sinal do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 1918.95. 18953, 152. 1098, desça para 2 mil pés, registro 07, autorizado final do procedimento LS X-Ray da pista 10, reverso privar. Redução para 1809. 2097, reduzindo 180, autorizado LS X-Ray 1098. 600, autorizado desça para 3 mil pés. 3 mil pés. 1723, no céu 13. Direito, libere a pista, chame o solo em 2119. Direito, 219, uma boa noite amanhã. Boa. 3600, reduza para 2009. 2009, reduzindo a 3600. Tanto calma, ajude o atinho do 07, do 0, pouso autorizado. Livre, pouso, 3152. Então 3600, reduza para 1809, tráfego que procede na aproximação 9.8 milhas com 1.80 de ground speed em redução. Boeing 737-800. Desça 200 a 3600. Tá? Desça até 3000 pés, então 3600, tráfego que procede passando 2700 pés. Estabilizou no 098. Dona 098, complete 9 procedimentos, chame Torre Salvador, frequência 1918, decimal 95. 1895, boa noite. Boa noite. Parecido, 127 no 3. 127 no 3, autorizado para 4 mil pés sem restrições, ajuste 1097. 4 mil sem restrições, 1097. Já desceu para 2 mil pés, ajuste 907, autorizado, final do procedimento de LS X-Ray, da pista 90, reportabilizado. 2 mil autorizado LS X-Ray, reportará estabilizado, são 3600. São 3152, o solo é o 17, direita via Fox Trot, chame solo 21 na 19. 219 na Fox, 3152. Passou externo, 098. No 098, pista no zero livre, o vento calmo, altitude no 097, pista no zero, pouso autorizado. No 097, autorizado, pouso no 098. Tráfego na curta final, 737 da Gol, tráfego adicional a 10 milhas na cabeceira 0. Tem condições de decolagem imediata tão logo a pista esteja liberada? Afirmo. Gente, após o 37 na curta final, 737 da Gol, aliás, mantém o preparo de decolagem imediata. Ali mantém, 6224. Estabilizado. Afirma, Silva, não é alerta, 3600. Contate novo procedimento, Salvador, frequência 118, decimal 95. 395, uma boa, então 3600. Boa noite, bom pouso. Grata. Slot, chama o som 219. Fox 219, boa noite. Lema 224, vento 050 graus, 029, ajuste no 017, decolagem autorizada. Livre decolagem no 0, chama 6224. 36000, torre de controle. Na escuta pra você, né? Avistado, cheque trem de pouso, Airbus da Avianca iniciou a decolagem pista no zero, vento 040 graus, 029, ajuste de altitude 07, aguarde autorização para o pouso. Aguardando autorização, 617 no ajuste, setã 3600. Cheque tem de pouso, vento 040 graus, 029, altitude 097, pouso autorizado. Pouso autorizado, trem embaixado e travado, está 3600. Chalé 6224, 421, controle em 120, decimal 8, Goiás. 208, controlado. Salvador, boa noite, Chanel 6224. Chanel 6224, boa noite, contato radar na decolagem, via saída Conde, submantenha nível de voo 190. Via Conde para o 190, Chanel 6224. Azul 27 no 3, desça para 2000 pés sem restrições, ajuste no 097, autorizado. Ao final do procedimento, ele é efetuado. A pista no 0 é responsabilizado. 2000 sem restrições, autorizado. Não, 4738, boa noite. 4738, boa noite, autorizado. Alinhar e manter. Alinhar e manter, então, 4738. Controle Salvador, boa noite, é o Chané 6074, Vicente da Alfa. Chané 6074, via chegada Bomédio 1, desça para o nível de voo 080, ajuste na 017. Bomédio 1, 080, 1017, 6074. Pousou, livrou a via Fox aos 23, chame o solar, agora 121 nesse molado. Aí, zona 9, boa. 4738, vento 050 graus, 29, altímetro no 017, decolagem. Autorizado. Decolagem então, 4738. É 4738, é 425, controle em 120, décimo 8, meu velho. 208, boa. Controle, boa noite, tá 4738. São 4738, boa noite. Contato radar na decolagem, via saída Momo, submantém a nível de voo 350. Via Momo para o 350, tá? 4738. Alguma chance de voar direto? São 4738, após 2000 autorizado direto código, aguarde coordenação com o Centro Recife para voar frute. Ok, após 2000 voa código, tá, 4738, graças. Chané 6224, autorizado direto Romeu Foco, posição Alfa, Alfa Romeu 363. Alfa Romeo 363, Oceano 6224.